desenho um sol amarelo. E com 5, 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 ciscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo de partida, com alguns bons amigos, vivendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo.